Hotel Check, transposto pista no 7. Todos autorizados, vento 1,50 graus, quase 1,70, alinhado para a pista no 7, 10, 9, a gente ativa o governo 7, tchau, hotel. Todos autorizados no 7, o governo 7, hotel, baixar a trava. Chama-se Correio 1195. 1895, obrigado, bom trabalho. 1465, chama centro de registro 1251. Confirma, sequer? 1265, decimal 1. 1215, grato, 1415. O portão previsto é o 09. Vai aguardar a passagem do tráfego para após ingressar no pátio. Chané 63 no 4. Sim, estou aguardando 63 no 4. Azul 4462, prossiga em frente, ingressa pátio 1 no portão 03. Em frente, pátio 1, portão 03, vai ingressar o azul 4462. Felipe 08, libere a pista direita e chame o solo 211 para conseguir o táxi até o ponto de espera novamente. Direita, Baeté, frequência livre estacionada, táxi autorizado. Sou o Lico 01, liberando a foto. A intenção é prosseguir para a decolagem. Gente, o Olimpo 08, prossiga o táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Já prossegui via Alfa e reporte antes daquilo, Olimpo 08. O Olimpo 08, considere agilizar o táxi, prossiga Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporte para ingressar no Pátio 1. Olimpo 08, agilizando o táxi, prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3 e reporte para ingressar no Pátio 1. Pouso 172, pista 10, pouso autorizado, vento 170 graus, 109, ajuste atinto no 0, 17, pouso autorizado. Pouso autorizado, Tan 3, 172. Gol 1884, decolado aos 29, controle Salvador, frequência 120, décimo 8. 208. Salvador. Boa tarde, eu vou 1884, cruzando 1015. 1884, para o cadastro, para 230, via saída Puca. 230, via Puca, 1884. Golf, voa na... A torre da chegada a Mário, reporta unidade de descida. E manter a pista no zero. Olimpo 08, siga o táxi em frente, bate 1 no Índia, ponto de espera, dá 1-0, torre. 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 7, bom voo. Olímpico 08, vai prosseguir, ingresso, bate 1 no Índia e no ponto de espera chama a torre, 8-9-5. 08, obrigado. Missão Longo 1, decimal 1. Vai chamar o Paulo, obrigado, seu bom trabalho. Boa. That's IET airline 1751, we are ready to taxi. Tango, Hotel Tango 1751, taxi approved via apron 1 and taxiway India. On hold point runway 10, maintain position call tower 118.95, declination now is 1017, have a nice trip. Okay, taxi via the inner, then India, on link point runway 10, and calling tower 118.95 with QNH1017, taxi airline 1751. Thank you, goodbye. Bye-bye. Limpo 08, autorizado, alinhado, é classe 1-0, vento 1-7-0, graus 1-0, nosso limpo 08. Limpo 08, a linha da cobra, classe 1-0. Se possível, fazendo o controle, prosseguir marcando o litoral até 10 milhas do corredor forte e depois retorna para o tráfego. Gente, 10 milhas do forte, aguarde coordenação. Alinhado, é decolar, 170 com 10. Decola, 08. No 20 no 7 decolar nos 33, chão e controle Salvador, frequência no 20 decimal 8. 08, boa. 7 decola da EL, 1800. No 20 no 7, contato radar, suba para o 240, via saída da EL Coral. EL Coral 240, vou 20 no 7. Approve o taxi via April and India, maintain position on hold point, 1751. Maintain position holding point to taxi airline 1751. MA321. Prossiga. Chama centro Recife na frequência 128.8. 2885, chama MA321. 128.8. 1288, 6321. Patatango Lima, Kilo Zulu, desça para o 050. 050, Lima, Kilo Zulu. 180 com 8. Run 751, turn left via Menegro, and then turn right via India, and maintain position on taxiway 100.1 runway 10. Left to the apron, on apron, then the right India, then holding point Bravo, so it's airline 1751. 88 TAP, estamos centro Recife, na frequência 1268. Observe ingresso do Avianca à frente, após Juliette, portão 02. Ok, após o Avianca, Juliette, para o 02. Obrigado pelo trabalho. Chama o controle do 08. Já volto. Daqui a pouco. Please. Charlie, se afasta 1.0 milhas pela dor, confere? Afirmo. Você escuta esse controle, reporta na 10ª milha. 08, já estamos a 2.000 pés, vai reportar para o regresso. Tango Lima, Tilo Zulu, voa direto Duna. Tem condições de incremento essa velocidade? Afirmativo, voa direto Duna, incrementando Lima, Tilo Zulu. Controle Salvador, agora 620, informação é a Papá. Voo 620, autorizado chegando a Mares, voa direto Itap, descendo até o 060. Mari, voa Itap, desce para o 060, voa 620. Controle Gol 2017, autoriza a direita Coral. Estado Gol 2017. Direto Coral, obrigado. On this 603, push back and start up approved, call me back and ready for tech. Controle, 3217 estabilizado. 3217, completa com a torre, 1895. 295. A 3207, copiou o controle. A 3207. A 3207, não escuta o tone? 3207, vai estar travado. 7, continua a aproximação, 340 já com decolagem autorizada, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, tá 327. Com a Papa. Telemetria 327, Salvador e Deus, começou na remota 12, aguarde cópia. Tu escuta, eu queria a nossa provável saída, senhor? Nael, transição coral. Obrigado. Boa tarde, Oceanair 6355. Número 2 para cópia, Guarulhos, aguardando 360. Provável subida é a Dael Leda Motiva, Oceanair 6355. Dael Motiva Leda, obrigado. Como é que o visual? É visual. Vamos deixar para o número 710 na prova rotatória? Para 1500, prova rotatória, Olympus 08. Cheque o trem, pouso autorizado, vento 170 graus, com 8-9, ajuste ao time para o 7. Livre pouso, está 3-2-1-7. Tango, tchau, tango, 1-5-1-7-5-1, airborne 3-9, Salvador, control, frequency 1-2-0-8, have a nice trip. 1-2-0-8, thank you, Alan, 1-7-5-1, thank you, goodbye. Bye-bye. Para 1-0-1-7, Olímpico 08. Departure, good afternoon, thank you, airline 1751, 1006, and good. Hotel Tango 1751, with a contact plan 2, flight level 380, dial departure. Once again, thank you, airline 1751. And 2, flight level 380, dial departure. Thanks for 380 for the LD Parker Face Airline 1751. Passenger 50, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, desça para 2.000 pés, o ajuste no 017, reporta estabilizado. Para 2.000, no 017, reportará Lima Kilo Zulu. Posta Papa Golf para você. Posta Papa Golf, desça para 060. Ou 2017, chama Centro Recife na frequência no 251. 251, obrigado. Station Call Tower, 118.95, DQNH 1017. Have a nice trip on this 603. Saúde, Santiway, Enem Bronx, India. Zero, Bravo 8, 1 direito, 1-2-1-1, já liberou. 3217, boa tarde, prossiga táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, chamarei a Juliette, às vezes vai contar. Olímpio 08, chamar a torre para coordenar os tráfegos. Torre 1, 1895, Olímpio 08. 08, agora com a torre de pronto, obrigado, boa tarde. Chanel 6327, cópia. 27, nossa escuta pronto para cópia. Ilhéus 240, decolagem pista. 10 para decolagem primeira curva à direita no perfil da El Transição Coral. Controle Salvador 1208 e o transponder é 5550. Vale 402, passando 0, 7 anos de seu 060, foi da última passada. Gente, vou no 620. Motor de saída 5550, o transponder 6327. Correto, chame pronto na remota 12, o Oxané 6327. Vou chamar, obrigado. Baixo checado, tá 30 segundos para girar a base. Tá livre o toque arremetida. Campina Grande, da Paraíba. Gente, gol no 966, Campina Grande 370, número 2 para cópia, aguardando no 07. 966, na sua escuta. Gol no 967, autorizado para o Chibé, que acionar Chamitax. Chamitax, 967. Chané 6355, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota. UP Zulu 10, Piraí, DCT, Umbade, UP Zulu 44, Pagog. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponda 5565. Realizando Guarulhos, nível 360, rota do plano. Zulu 10, Piraí, direto Umbate, Zulu 44, Pagog. Decolagem na pista 10, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva, 1208, 5565. E o portão é o 612. O planejamento correto, chame pronto, pushback acionar, Oxené 6355. Olha aí. O Golo no 966, copia? 966, autorizado Campina Grande, nível 370, via rota Upperville 10, Neuma DCT. Decolagem pista 10, faz decolagem primeira curva, vai à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Z-Bar. Frequência do controle 120.8, transponda 5572. Autorizado Campina Grande, é perdo Luno 0, Neuma após direto, nível 370, decolada 10, curva à esquerda, Puca Z-Bar. 208 é a saída, 5572 é o alocado, gol 966. Correto, 5572, Puca, transição Z-Bar, chame pronto no 07, gol no 966. Chama, 966. Zulu. Para final 97, checado, Lima Quilo Zulu. Zulu, por 3 Afonso Aérea, tocou a MT Y0, tráfego este ingresso lá na perna do vento, por 1.500 pés. Reporte ligando 1.500 em descida para a base pela direita no 7. Você já está passando 1.500 para a descida final da 97 Lima Quilo Zulu. 7. Olympus 08, tocou MT Y4, 7, por 1.500 pés, perna do vento, pista no 0. Informa um Charlie 402. Já levou o 1.500 em descida para um circuito pela direita, pista no 7. Tráfico hoje que liberou a final da pista 10. Ciente, Olympus 08, curva na esquerda, 1.500 pés, perna do vento. Está ciente do tráfego. Anders, 603, clear for takeoff, runway 10, wind is 190 degrees, 10 knots. Estacionamento 966 da Gol 07. 80 graus, 109, Lima Quilo Zulu. Gente, passei travado, livre por 107, Lima Quilo Zulu. Olympus 08, tráfego já ingressando na final curta para a pista no zero, mantendo o número 3 em descida. Deixa para o... Coração, reporte quanto para girar a base? Estou com 737 e em aproximação em IFR, passando agora o farol da barra na start. Caso gire base curta, será autorizado na frente do tráfego. Ah, negativo, tá longe ainda. Se possível... É, alonga a perna do vento e gira como número 2 quando estiver visual com o tráfego. Já está um minuto de duna ainda, teria condições de ir à curta? É só mais um pouquinho e já te informo. Sete, chame ponto então, o Olympus 08. 08. Number 603, runway 49, contact Salvador, control frequency 120.8, have a nice trip. 138, good afternoon, obrigado, Under 603. And 603, radar contact, climb 2, plus level 280, arbor departure. Arbor departure, climb level 280, and 603. Pode esperar. Mantenha, pode esperar, né? Atenção, gol 967, Lima mantém aqui pelo zero. Ali mantém, gol 967. 508, inicie 360 pela direita, reporte reinterceptando o pé no vento, pistola 0, ponto médio, pistola 028. 08, iniciando 3-0 pela direita, reportará reingressando perna do vento. Lima Quilo Zulu no céu 50, à direita vai ter táxi autorizado, frequência livre estacionar. Torre Salvador, Goroneia 2-0. Onde? 2-0, seja o tráfego avistado, é porte marcador externo, vai achar pela rua. Alinhando pronto, gol 967. Seu completo autorizado, sinal elétrico, porta estabilizado. Para 2000, autorizado IRS, amarelo estabilizado, Oscar Papa 5. Iniciou a live, aguarde pista livre. Tráfego à esquerda, P3 da Força Aérea, mantendo a espera visual no setor norte do Aurora, aguardando as aproximações. Aguarde pista livre. Aguardando, meu Deus. Oi. O ajuste 1017, tenha um bom voo. 1017, 41, Índia 1895. Obrigado, 966. Vento 1,60 graus, 1,1 nosso, pistão no zero, pouso autorizado. Sem pouso na 1,0, mano, 6,20. Visuais, vamos ver se é acesso, achando o código 0125. Saiu de leite terra. Ligou no 967. 65. Salvador, muito boa tarde, Portugal 021, maintaining 160, request further distance. É Portugal 021, descend 4000 feet, Benito 017, back arrival. Now 4000, 017, back arrival, Portugal 021, obrigado. Patrulha, ligou no 967. Volo 967, contato radar, subutório 360, via saída da EL. Via saída da EL, 360, autoriza pro de da EL, voo Leda. Faz 2000 pés, voa Leda. Faz 2000 agora, vai cruzar, plano Leda, obrigado. Papagor estabilizou. Pode Papagor, torre, 1895. Bom. Delta Fox, confirme o horário do plano. Presidente, o Lima Vitor Charlie Romeo Bravo, seu plano estará disponível aqui para mim em mais 7 a 8 minutos, exatamente aos 1900. A partir daí o senhor pode chamar que a gente paga a cópia. Vou fazer uma base curta aqui. Passa matando 1500. Autorizado base curta pela direita no 7. Não vai ser tráfego para o seu tráfego. Chama o sinal checado. Pode estar lá. Estou. Vitor, à esquerda, Tchale 402. Próximo marcador externo. Viu o tráfego? Negativo. 7. Está livre base da presente. E eu passo final. Tráfego liberando o sinal pistão no 0 para a base pela direita no 7. Gente, Olimpo 08 está girando base, está visual com o tráfego agora e está no descast também. Olimpo 08. Bruno 620, no solo 55, já na Alfa 211. Já na Alfa 211. Bruno 9 também autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento de 1.089, ali já tinha do 07. Alinha decolar, 966. Bruno 620, boa tarde, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, Bruno 620. Oscar 3 do Leste, reporta visual, questão, reporta espaço. Golf, cheque o trem de pouso, vento 1970 graus, 89, ajuste ativo 07, pista 17, pouso do lado, Papa Golf. Golf, bateu e travou, pouso autorizado. Bom pouso, irá. Obrigado, velho. Aide para o pushback acionar, estimado de 1 minuto. Bora. Na base de curta para a pista no 7, continua aproximação, aguarde progressão para a pista permitida. 08, está na aproximação final e aguardando a pista livre. Copy 097. 360 Confins, nível. Qual é a ação? Via rota up Zulu 21. Decola da pista 10 para a decolagem primeira curva para a direita no perfil da subida Arbor após Zelefa. Sequência do controle 120.8 e o transponder 5015. Autorizado Confins, 360 up Zulu 21. Decola da 10 curva direita Arbor Elefa. 208 é o controle, 5015 transponder, voo 1097. Voo 1097, cotejamento correto, confirme o portão. Alô, gate 4, 1097. Gente, portão 04, chame pronto, voo 1097. Responda, voo 1097. Oceané 6327 na escuta. Na escuta. Boeing da Gol agora parqueando portão 07 a retaguarda, após o mesmo finalizar o parqueamento, autorizado iniciar na remota 12, chame táxi. Gente, após o Gol parquear, o autorizado 6327. Para o meu hotel de Leste, ciente do tráfego, atenção é direito no 7? Afirmo. Autorizado. Liberar ali o litoral, o circuito é pela direita. Mantenha 510, tráfego avistado, reporte girando base pela direita, pista no 7. Baixado e travado. Autorizado, direção no 7, reportará girando base, baixado e travado. A clareza tá assim, com a intensidade tá de 2 para 1, o hotel de Leste. Pode pedir contenção da mulher, vamos olhar. Controle Gol 967, é possível coordenar a proa direta com o centro? O nosso vencedor está passando no 60, chama a resquita no 251. 251, muito obrigado. 5, liberou ali no litoral, pelo Corredor do Axé, com o circuito pela direita, piso 7, mantendo 510. Tráfico girará a base pela direita no 7. 08, curva na esquerda, 1500 pés, pernas do vento. Tá, ciente do pouso, hotel Juliette Serra, vento 180 graus 109, cheque o trem de pouso. Ele voa na chácara amado, Leclerc. Recebeu seu plano de voo, mais alguns minutos com autorização, o Lima Vitor Charlie Romeo Bravo. A subida será Dael, Leda, após IDEV, intercepta Upper November 857. Afirmo, Dael, Leda, IDEV. Seu chamador, passarelo 2831, seu Sérgio. Posso ir para o controle? Passarelo 2231. Passarelo 2231, autorizado a chegada mar, reporta unidade de descida. Obrigado, mar, reporta unidade de descida 2231. Aguarde para o push. Aguarde. Airport 021, descend 2,000 feet. Clear to left final, report established. Descending 2,000, we are clear for the left 10, call the service, 021. Para girar base, Olimpo 08. Realizado base, chame final checado, Olimpo 08. Manda final, checado 08. Eu sou sul do PAC, vai iniciar o PAC mais alguns instantes, vai passar a retaguarda, só mais 2 minutos. Ok, então, muito obrigado. Inspecionamento na 355 da Oceania. Gente, aguarde, Oceania 6355. Salvador da Chanesa, 6327 para o táxi, 529 a bordo. 3 horas de autonomia até no Salvador. Chanesa 6327, autorizado táxi, via PAT 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 1097, tem um bom voo. PAT Índia, 2950, Chanel 6355 na escuta. Chega. Coordenem com a equipe de pátio após a passagem do R2 da companhia retaguarda, iniciando minha dúvida, chama táxi. Olha só com a outra companhia, inicia o pushback, o Chanel 6355. Azul 4118 ao solo. Escuta. Coordenem com a equipe de pátio após a passagem do R2 da Avianca que prossegue para o ponto de espera, autorizado no 03, chama táxi. Certo, azul 4118, chamaremos no estádio. Chanessa 4000 com ajuste 017. 4000 voando VR Lima, Patagina identificou. Esquadra. Ação Quebec. Ação 2789, autorizada a chegada BES, desce para 4000 pés, o ajuste no 017. 4000, autorização, ajuste ciente, ainda 5 minutos do ideal, senhor. Gente, eu posso iniciar na descida, 2789. 789. Tranquilo, passarela 2231. 2231, descer o 6201, obrigado. Azul 6918, vou direto Duna. Direto Duna, 6918. Lima, Vitor, Charlie, Romeo Bravo, na escuta. Correio pista para decolagem, 10 ou 17. Esquerdo pés, Fernando Vento, aguardando para girar a base. Transformador, boa tarde, Oxenê 6327, ponto 0010, pronto. Oxenê 6327, autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento, 170 graus, 10 nós, ajuste altímetro, 0097. E decola do 10, 6327. Charlie Romeo Bravo, cópia. Autorizado, Salvador Sierra Alfa Delta Fox, nível 380, via rota UP Zulu 44, até IDEV, UP November 857, Mike Lima Oscar, e após conforme rota do plano. Decolagem pistão no zero, vai decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael, Leda e IDEV. Frequência do controle 120.8, aciona transponder 5040. Proporcionado 2000 a 4.700. Proporcionado 2000 dá 4.207. Estudar curta sinal da 90. Está vindo alto mesmo. Sente. Alonga a perna do vento, aguarda para girar a base, Olímpio. Olímpio 08, alongando a do vento, aguarda para girar a base. Portugal, Zulton Alpha, clear to land runway 10, the wind is 170 degrees, 10 knots, altimeter setting 1017. Xenemia 355, autorizado TAC, parte 1 no Índia, segue Embraer Azul através do portão 04 como número 2, ponto de espera, torre, 118.95 e o ajuste no 097, tem um bom voo. 17, segue Azul, ponto de espera, 295, boa tarde. Azul 419, início de TAC, abordo 193, 3 horas, voltando a Campinas. Ponto de espera da 10, torre, 118.95, ajuste 1097, tem um bom voo? Direito 1095, boa tarde, obrigado. Voo 1097, na escuta? Ah, escutou 097. Ordene com a equipe de pátio, após a passagem do Airbus da Avianca, retaguarda, inicia no portão 04, chama táxi. Desde coordenação após a passagem do Avianca, está autorizado a porta táxi, do 097. Salvador Azul 2789, está iniciando a descida para 4000. Azul 2789, descendo a 4000, tese, ajuste no 018. De 18. Lima, Tona, 0, 0, 4, 1, 1, 8. Portugal, 0, 2, now, from the ground at 1, 0, clear, running next right, 1, 2, 1, this is more on ground frequency. Okay, come get to leave runway next right, 5, 0, we'll contact ground, 1, 2, 1, that's the command, and have a right, thank you. Portugal, 0, 2, now, for expedite the maneuvers to locate runway 1, 0. Yeah, hey, Portugal, 0, 2, now. Charlie, Papa Charlie, go ahead. Roger, runway 10, ready to copy your AC clearance. Charlie, Papa Charlie, clear to Sierra Alpha Delta Fox, flight level 380. Takeoff from runway 10, after takeoff, turn right. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, then Leda, Lima Echo Delta Alpha, after IDESI. Bravo, India, Delta Echo Vito, reaching the airway upper November 857 until Mike Lima Oscar. And after according your flight plan route. The departure frequency 120.8 and the scope 5041. Papa, Charlie Papa. That's correct, 5041, departure frequency 120.8 on apron 4, confirm your POB please. Roger, Charlie Papa Charlie, when ready for startup, call Salvador Tower, 118.95. Olympus 08. Slot para confirmar isso com você. Autorizado o toque emitido no zero, reporte confirmado. Autorizado o toque emitido no zero, VT 170 grau 079, 8909. E toque repetido, na pessoa no zero, Olympus 08. Azul 4118, decolado aos 13, controle no 208. 208. Charlie Papa Charlie, clear to startup, coming for taxi. Lima, Lima Victor Charlie Romeo Bravo, clear to enter via runway 17, vacate runway via taxiway Quebec, then Mike Lima, on taxiway Lima, call ground, 121.1. 3108, 2231. Vazio 2789, reduza para 230. Reduzindo 230, 2789. Décima um ano, pode fazer a sua não. Zero torre, 118, decimal 95, o ajuste no 08 agora, tem um bom voo. Direita Índia, Porto Sérgio, 275, 1018, monta abaixo, 097. Salvador, boa tarde, pode falar, 0 Portugal 021 Alpha, continue your text via Alpha and Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, Portugal 021 Alpha. Forchané 6314, copia. Autorizado aliar e manter pista no zero. Via rota Upper Zulu 20. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda no perfil da subida Momo, transição Nenim. Frequência do controle Salvador 120.8, transponder 5024. Autorizado nível de voo 340, manda Petrolina, pela uniforme do Lu 20, levando a pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, controle saída 120.8, transponder 5024, Xanel 6314. Oxené 6314, cotejamento correto, portão 09, chame pronto. Gente, eu acho. Paulo 3217, nível 360 para Confim. Chão 3217, Confins, nível 360. Tem o 34 já pré-aprovado, solicita a combinação do 36? Confio 34, 3217. Sim, só um minuto para cópia, portão 3217. 208, tocou e arremeteu aos 15, esquerda, mantém o setor norte, 360 longo, mantendo no 1500 pés, reporte visual com Charlie 550 na vertical da rotatória, descendo para 1000 pés. Olimpo 08, está com a na esquerda, vai prosseguir para o setor norte, em 360 pela direita, reportará quando visual com tráfego. Continua 6355, livre decolagem da 10, vento é 180 graus 09 mais, oeste 09. Lima Papaquilo informa o tráfego da Força Aérea P3, mantendo no 1510, no setor norte do aeródromo. Paciente, o Lima Papaquilo. Corrigou 1097, ponto de espera da 10, está pronto. 1097, mantém o ponto de espera da 90. Mantém o ponto de espera da 10, 1097. 340 via rota up Zulu 10, Pubave up Zulu 16, Osmo após DCT. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle Salvador 120.8, aciona o transponder 5026. 3217, autorizado 340, da El Leda Motiva, por Zulu 10, Pubave up Zulu 16, Osmo direto. 1208-5026. Correto, 5026, portão 08, chame pronto, então 3217. Chamarei. Alpha Charlie, wait just a minute, please, stand by. Azul 6918. Livre pouso, pistão 90, vento 180 graus 109, ajuste 108. Livre pouso, azul 6918. Continuem 6355, decolado 17, controle 1208. 208, boa tarde. Tá, boa. 6355, teto radar, pesado 360, via saída da El. Via 360 da El, 6355. Passando 2231, estabilizado, beleza. Passando 2231, completa com a torre 1895. 1895, obrigado. Lima Papaquilo, reporte visual com P3 da Força Aérea. Tá visual, Lima Papaquilo. Certo. 2231, estabilizado, beleza. Passou 2231, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua a aproximação, 2231. Lima Victor Charlie Papa Charlie, clear to taxi until route point or taxi Oscar. Wait for instructions. Interceptado ali, Papaquilo, confirme mais 360. Afirmativo, mantém esperas no setor aguardando instruções. Sim, espera aguardar o seu. Azul 2789 vai atingir o 040. Azul 2789 desce para 2000 pés, o ajuste no 08, autoridade final ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportará 2789. Lima Victor Fox, Papa Mike, Salvador Tio Sierra, Alpha Delta Fox, stand by your AT clears. Batalha. De esquerda, Charlie 550, efetuando espera, setor norte, não interfere. O vento é 160 graus 09 nós, ajuste no 08, livre pouso, pistão no 0. Passaria 2231. Neste tráfego, livre pouso 2231. Mantém position, Charlie Papa Charlie. Lima Papaquilo, autorizado final da 97, reporte na curta. Lima Papaquilo, livre final da 97, reportando aqui. Zulu, desce para o 050, qual foi o estado? 050, ele é para o Zulu. Táxi lento via alta devido a um problema que deu no portão 03, reporte antes da Juliette para ingresso. Sente prosseguindo lentamente para reportar antes da Juliette para ingresso do 99. Lima Victor Fox, Papa Mike, ready to copy? Hotel Fox, Papa Mike, cleared Salvador to Sierra Alpha Delta Fox, flight level 380, via route PDEV after Upper November 857 until Mike Lima Oscar and after according to our flight plan route. Departure from runway 10, after departure right turn, via departure Delta Alpha Echo Lima departure, after Lida, Lima Echo Delta Alpha and then PDEV. Bravo India Delta Echo Vito. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5047. Fox Papa Mike, read back. 0-0-0-4-0, Juliette Santos Zulu. 050, o Juliette Santos Zulu. Azul 2789, localizador visual. Azul 2789, torre 1-1-9-5-5. 1-1-9-5, obrigado. Departure is gonna be Dael, Delta Alpha Echo Lima, Dael after Lida, Lima Echo Delta Alpha, and then PDEV, Bravo India Delta Echo Vitor. Depende do seu Alpha Delta 2, próxima fila. Sim, Bravo. Is 5047. Lima Vitor Fox Papa Mike, the readback is correct when ready for startup and text call tower 118.95. Livro decolagem da 10. Livro decolagem da 10.018 com 097. Ano parte 1, portão previsto é remoto 1-2. Alfa, Kilo, parte 3, remoto 1-2. Chamará para o ingressor, no papo. Vai prosseguir para o tráfego, reportará a interceptação na Fernando Vento. Papa Kilo, Solos 2-3, táxi à direita, ao estacionar frequência livre, Langada Baeta. Questão Azul 6918, sua informação por solicitação da Infraero, mantenha-se da Juliette aguardando o portão. Quanto é a posição Azul 6918? 2789, contra embaixo, travado. Lima, Victor, Charlie, Papa Charlie, clear to taxi via runway 17, then leave runway via taxiway Quebec, Mike Lima, on taxiway Lima, call ground 121.1. Decolado 224, controle no 208. Controle, muito boa tarde. Digo 1097, passa 1400. 1097, contato radar, para 360, via Cidade da Árvore. Extensão 360, via Árvore, gol no 097. Puxa, né, 355, chama Centro Recife, no 25, decimal 1. É bom, né, 300. Victor, Charlie Romeo Bravo, line up and maintain runway 10. Azul 2789, Solos 25, direito no 211. Direito 121, bom trabalho.